Não, chatice, não quero. Não, não quero. Não, não quero não. Não, chatice, não quero. Não, não quero. Não quero não. Não, chatice, não quero. Não, não quero. Não, não quero não. Não, chatice, não quero. Não, não quero. Não quero não. Não, chatice, não quero. Não, não quero. Não, não quero não. Não, chatice, não quero. Não, não quero. Não, já disse, não quero. Não, não quero. Não, não quero não. Não, já disse, não quero. Não, não quero. Não quero não. Não.